Recife 12260, secundário 1282, grato, uma boa tarde. Webjet estabilizando o sinal. Web 5826, complete a final, chame torre 118895. 1895, bom dia, senhora. Tá, 3859, desça para 2000 pés, ajusta no 093, autorizada a sinal ILS, após estabilizado. Bom dia, reporte iniciando Machado Travado, ajuste padrão. Chamará Machado Travado. Web 5826, sentido MacJuliet Romeu, à sua esquerda, um helicóptero, motor 500 pés. Eu tenho aqui indicação a 2000 pés abaixo de mim. Gente, como você fica com a sua aproximação? Tem a trap. Na corrida, chama meia 225. Achou e travou o L. 5826, continua a aproximação, olhando pista livre. Guardando pista livre, 5826. Tá, 3859, complete a final, chame torre 11895. 11895. 2208, obrigado. Bom trabalho, até a volta, 6225. Bel 5826, livre pouso, pistão 10, vento 1-0 grau 099. Olhe pouso na 10 Web 5826. Counter, climb set level 320, Bomba de Parque. 320, Bomba de Parque, 6225. Tá, 3859, bom dia, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste padrão. 759. Então, 3859, paciente do tráfego à sua direita, corrigindo à sua esquerda. O helicóptero mantendo 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação. 5269, solo 46, livre à direita, solo 121, décimo 9. A livrar você na margem, você acorda também. Alô, Salvador, Weber, 5826. Jamjet 5826, taxi via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 02, 5826. 9, você baixar de trabalho. Mike, Eco Delta, Sinete, presença livre. Salvador, tá 3663? 3663, prossiga. Poderia confirmar qual é a saída para Guarulhos? Se estiver pronto para a copa, já tem autorização aqui. Pronto para a copa, é o 3663. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 340, decolada 190 com curva à direita, no perfura da EL, Leda, Bridge. Intercepta para Zulu no meio, Sebrava até o Zulu após trive e após conforme o plano. Acione no transponder 5427 e o controle é para 120-28, então 3663. Autorizado 340 Guarulhos, decolada 190 com curva à direita, saída da EL. Leda, Bridge, apertou no meio, vai direto ao Trive, transponder 5427, controle de saída 120, decimal 8, tá 3663. Tá correto, tá 3663, confirme a posição do senhor? Estamos na 08. Sim, sempre pronto para pushback e acionamento. Agora pronto, 3663. Direita 59 no solo 49, livre à direita, solo 121, décima 9. Direita 129, tanto 1859. Um minuto para cópia, o Romeu Fox. Fala, confirma no web, se for dormir, procede para o número 2. Ah, sim, para a posição número 2. Obrigado, número 2. Solo, tanto 3859? 3859, taxi via Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 3859. Pushback, acionamento 923. Eu vou na Progenista. Confirmando, vou aqui. Pro ou 6225? Progenista. Progenista, pro 6225. Juliette. Reportará antes da Juliette, 3859. Cópia. Autorizado Sierra Índia, Romeu Índia, 500 pés, decolada 17, curva direita, litoral sul, acione no transponder 5166, controle 120, décima 8. Copia o Romeu Fox Lima. Sim, está correto para acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, Romeu Fox Lima. Próxima Juliette, TAM 3859. Mantenha a posição, TAM 3859. Mantenha, TAM 3859. O Gol na 923 já iniciou, 0612? Está iniciando agora o 923. Consciente. Azul 4299, puxa bem estacionamento, gente, sente, mantém a posição, Azul 4299. Até lá. 25, 45, 2685, que eu tirei 6285, boa. Quatro dois nove nove, eu falo. Você, só pra informação, tem um Boeing que já terminou. O chefe de não preferir o no táxi. O senhor vai manter posição. Após a passagem do mesmo, correndo com o tipo de solo, um Boeing da Gol, a retaguarda do senhor está livre. O push no 03 e a porta táxi. Após o Boeing e a retaguarda da Gol, autorizado o push deck, acionamento vai reportar táxi da Gol 4299. Oceana 6311, Scott ID, descent flight level 050, cleared for arrival. Descent flight level 050, Ocean Air 6311, cleared. Para o táxi 1923 com 159 a bordo, 0 no Galeão, tem 3 horas e 50. Está autorizado até a ponto de espera via pátio, Wind Alpha, Torre. A ponto de espera vai chamar a Torre 118, décima 95, ajuste na 093, voo 1923. Patinho de Alfa, lá 1895, vamos trabalhar, horário 03. A 3859, após a passagem do Boeing à sua frente, ingresso Juliette para o portão 09. Após a passagem do Boeing, ingresso Juliette, portão 09, 3859. Bom, 9605, cópia. Via. 30 Galeão, nível 360, via Perzulo 1-0, SMAP, Lúbito e após conforme a rota do plano. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da Dael, Leda, Bridge. Acene no transponder 5417 e o controle PR 1-20-8. Entra na 605, atualizado 360 para o Galeão, rota com fase superior 1-0, tem SMAP, SMAP Galeão. O decola da 1-0 com curva direita, após o Jardel ali da Linda Bridge, 5419 208 é o portão 5, o gol no 605. Bom, no 605 está correto, me pronto para pushback e acionamento na posição 05. Obrigado. Siga Pelicano 1-3. Torre Salvador, bom dia, 1923, quantidade da 1-0. 1923. Bom dia, autorizado a linha de colar pistola 0, vento 1-0-0 graus, 089. Trem de colo, 9. Paulo Salvador, vento, bom dia, altar 3304, informação Lima. Vem para o solo. Da 3304, descente na informação Lima, pronto, copo. Lima, confere o número 2 para copo, 3304. Sete. Salvador, hoje para a 3312, bom dia. Bom dia, Xanana 3312. É o número 3 para copo, aguarde, por gentileza. Bom dia, mano, aguarde. Tosca Lima, nível sinal repórter para táxi. Azul 4299 para o táxi com 120 a bordo, 4 horas de teste, Ribeirão Preto. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Indy Alpha, ponto de espera Torre 1-1-3-1-9-5, ajuste na 03, um voo. Indy 3, ajuste, Indy Alpha, ponto de espera Torre 1-1-3-1-9-5, obrigado, azul bastante soldado. Ligando na 3, cópia. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador. 1 a 1000 pés, decola da 1 a 0 com curva à esquerda, corredor forte. Em coordenação com o controle, acione no transponder 0121. E controle a PR 120, décima 8. Chame pronto para o táxi, o Pelicano 1-3. 311, flying heading 240 due to bad weather. Oceana 6311, roger. Pronto, cópia, está 3304. Autorizado, Brasília, nível 360, via Upper Zulu 1-7, decola da 1-0 com curva à direita, no perfil da árvore, Alefa, acenando transponder 5420, controle 120, décima 8. Bom dia, Azul 4299, ponte espera da 1-0, pronto. 4299, bom dia, autorizado, NL, COP, estou no 0, vento 120 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar da 1-0, Azul 4299. Pro saco reto, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará. 5-3-1013, gol 1072. Chame 6312, cópia. Prossiga 1-2. 0 Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decola da 1-0 com curva esquerda, no perfil da Buca, transição Caju, acenando transponder 54, 1 no meio, controle 120, décima 8. Oceana 6312, 350, Upper Whisky 58, decola da 1-0, curva esquerda, Buca, Caju 54, 1 no meio, 1208 para Recife. Está correto, chame pronto para o pushback na posição 1-0 do Bate 1 no Oceana 3, 1-2. Iniciando, 4-2-9-2. Perfeito. Meu Fox Lima está autorizado ingressando no site, faz cabeceira alinhada e pronto. Meu Fox Lima. Nível do decolagem de pistão no site, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Você vai ficar decolagem no meu ponto. Juiz 99, decolado 02, controle 1-2-0, 19-8. Controle 208, bom final de semana, azul 14 Ambrosio. Oceana 6311, reduzir a speed 1-900. 208, Romeu, foco, sei lá. E certo. Azul 4299, contato radar, saída da El, submanter a nível de voo 360. 360 na Dael, azul 4299. Azul 4299, solicita lida, conselheiro. Azul 4299, mantém o perfil de saída. Manterá o perfil, 4299. Oceana 6311, vector for space, turn right, head 230. We are unable to turn right. Oceana 6311, turn right, head 235. We are unable to turn right the next 5 miles. 6311. Controle Salvador no Cordial, bom dia, seu Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, mantém as condições visuais no corredor Axé, ajusta no 013. Positivo 1-0-1-3, vai manter a reprodução do Romeu Fox. Controle mais Juliette Romeu. Oceané 6311, turn right, head 240. We are now turning right, heading 240, ok, we are able now. Controle mais Juliette Romeu, já vai abandonar a área de sobrevoo, finaliza a operação, agradece a colaboração e vai seguir para a Serra Índia, Eco Índia. Mike Juliette Romeu, sente a parte visual para pouso. Depois da visual, grato, meu. Oceana 6311, descend 4000 feet, QNH 1013. 5221, Lima confere, só um minuto para copiar. Gol no 072, desça para 2000 pés, ajusta no 013, autorizado a sinal ILS, após estabilizado. 2000, autorizado ILS, informado estabilizado, gol no 072. Sinal para pouso. Mike Juliette Romeu, frequência livre. Boa. Com curva à direita, no perfil da árvore, após direto destino. Acione no transponder 5432 e controle 120, decimal 8. Tá correto, chame pronto para o pushback e salamento no pátio 3 do trip 5221. Vamos lá, 6311, correct, turn left, head 210. É, left 210, turn left 6311. Gol 1923, chame Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13395. 1251, 13395, nada. Oceania 6311, for interception localized, turn left, head 140, report status. Left 140, we report status, Oceania 6311. Gol no 072. Gol no 072, complete final, chame torre 1895. 1895, bom dia. Chame 3304, mantenha a posição, o tráfego chegou. Do 05 já finalizou. A gente não preterou no táxi, após o mesmo ser autorizado. Mantenha a posição e aguarda, não me escuta. Mantenha, aguardado, chame 3304. É o gol no 072, 4 milhas para Cimbra. Gol 1 no 072, continua aproximação, rapaz, iniciando o machado travado, ajuste padrão. Tomarei. 5, em frente, Indial, torre 1 no 3195, ajuste no 093, bom gol. Em frente, Indial, ponto de espera 3914, gol no 0. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, informe seu estimado de pouso. Ciente, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, ciente, reporte livrando a CTR. No 04 está livre o push, reporta para o táxi. Portará táxi 3304. Para o posicionamento, Oceania 6312. Olhando o que a equipe do sol reporta para o táxi, Oceania 6312. Coordenando, puxa, aciona, chama para o táxi, 6312. Passando Simba, opa, chave travada, gol no 072. Gol no 072, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 109. Tá livre pouso na 10, 1072. 3395. 3251, apenas 3395, azul 4299. Tá 3663, coordenando que a equipe de sala é porta pro Tex. Chamada ponto para o táxi, está 3663. Pega a boca no 605, pode esperar no 0. Pronto, visão para nada final. 605, bom dia, você pode esperar. Ok, ok. E o ar, mano. Salvador, salve, bom dia, senhora 6311. Message to one, continue approach, expect to go to the gate, can anyone...